padrão time. Pra encobertar seus crimes, o país é um tabuleiro onde eles jogam The Sims. E tudo é perceber que em todos esses regimes, um líder justo e bondoso, cê só vai ver nos animes. Gênios neutros nunca times, fruto desse parlamento. Eu te engano, tu me elege, vou te dissipar lamento. Eu nem comento, é mal confuso, o honesto lá é intruso. Por menor que o poder seja, eles cometem abuso. É boca de eleição, que bondosos eles são. Pro ibope nas pesquisas, subtipo ereção. No seu fone, monistério, sou terror pro ministério. Pra que o rap ensine sério, que o salário minifério. Tiram o povo de letra desde a classe A. Nem exorcismo resolve a falsa democracia. Vão pras gringas, passe A, pra que nada lhes preocupe. Bom suporte ao brasileiro, só vejo na stream do loop. Máquina de grana, somos peça pro motor. Se tiver molhado, molha a mão do promotor. Geral viu que o desvio de verbo é algo eminente. Eles mal empregam verbos, mas empregam os parentes. Máquina de grana, somos peça pro motor. Se tiver molhado, molha a mão do promotor. Ser eleito quem vai, filho feito sem pai. E a teta do governo é pigmento bombardeio, meus versos são dinamite. Mano, eu tô de saco cheio e a conta tá no limite. Em campanha se humilde, faz convite pra banquete. Depois puxa um seu tapete antes de ouvir seu palpite. A vingança é contra a república do sistema opressor, que faz a segurança pública atirar em professor. A grana se foi no boleto, esse é meu diagnóstico. Centinho no folheto, deixa meu diagnóstico. E se o encarte falha, toda essa parte falha. Não será escondida em estratégia partidária. Foda-se os governantes que acham minha tributária pra fazer jogos vorazes com suas taxas tributárias. De área a área, todos sabem que a crítica no país tropical, corrupção não é atípica. Comício, comício, tô pronto pra artilharia. O fato de eu ser asiático me inclina às minorias. Máquina de grana, somos peça pro motor. Se tiver molhado, molha a mão do promotor. Geral viu que o desvio de verbo é algo eminente. Eles mal empregam verbos, mas empregam os parentes. Máquina de grana, somos peça pro motor. Se tiver molhado, molha a mão do promotor. Ser eleito quem vai, filho feito sem pai. E a teta do governo é pigmento rentável. Esse governo me frustra, a imagem do Brasil me assusta. Justiça injusta transforma a Brasília em Rua Augusta. E quem se prostitui por lá é a política, não as meninas. Mas tem muito filho delas pra um distrito sem esquina. Segue a sina sem ação, enquanto assassina a nação. Eles comem caviar e o povo fica com a ração. Via rádio e televisão, com futebol e carnaval. Põe circo, só que sem pão, enquanto tão bem na moral. Pra quem vive a vida de cão, esse é o real, o plano real. É desigual, claro que não, pra eles somos lixo igual. O povo fica de segunda, senta a bunda na cadeira, enquanto a raça vagabunda funda a nação brasileira. Aquela frase na bandeira é besteira pra esse país. Aumenta o seu próprio salário embaixo do nosso nariz. Dizem que o povo aqui é feliz, mas pra mim o povo é mágico. Nosso salário é mínimo, a cesta não vem, o básico é trágico. A desordem é o que garante o regresso, progresso. Só quando o povo fizer arrastão no congresso. Protesto já não funciona, o povo fica por babaca. Deixa eles queimar a bandeira ou tira do poder no tapa. Tratado, igual seus tratados, por réis trocados, nós fomos trocados. Tu calos, se tornou difícil, não calo até ter calejado meu espírito. Rei, vim bater de frente, meu rei, tenta só. A luta é pra ver meu povo sorrindo e não de mão dadas com a morte. Ontem não falavam do, não mostravam o, censuravam sim. Crime drive thru, amei muito Jim. Hashtag vou, deve ser dormir, pare por aí. Tome seu remédio revolucionário, true. Máquina de grana,